walking through death's pain. Last night I swear I felt your touch, gentle and warm. The hair stood on my arm. I twitched my withers, I reared and bucked. I could not put my rider aground. All these fine memories are fucking me down. I dreamed it was a dream that you were gone. I woke up feeling so ripped by reality. Yeah, love is the king of the beasts, and when it gets hungry, it must kill to eat. Yeah, love is the king of the beasts. A lion walking down city streets. I fell back asleep sometime later on, and I dreamed the perfect song. It held all the answers like hands laid on. I woke halfway and scribbled it down, and in the morning what I wrote I read. It was hard to read at first, but here's what it said. My Clackshaw, Zubovan Del Bar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. I'd my Clackshaw, Zubovan Del Bar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. Show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. I'd mark Clackshaw, Zubovan Del Bar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. Show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. É que tínhamos ficado decepcionados com o anterior álbum de Bill Callahan, de há 2 anos atrás, Walk on a Whale Heart, e talvez por isso este novo agora sabe-nos tão bem. Bem, na verdade, é que é um melhor disco. O homem está de volta, algo nos tinha habituado com o seu projeto Smog. Excelentes canções, claro está. O novo chama-se Sometimes I Wish We Were an Eagle, e por aqui ficou o tema segundo no alinhamento do disco e com um título um pouco estranho, Aid Ma Clack Shaw. É o regresso do grande Bill Callahan. E é o início da primeira das duas partes de Orelha Extra na Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve, na de Coimbra a partir do meio-dia, na do Algarve a partir das 7 da tarde e mais tarde à noite a partir das 21 na Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Olá. Can be more productive than acquiring the strength of body and peace of mind. For a new beginning. But in truth, you broke my heart. Conscious will, you charge my heart with an unfathomable bill, with an unfathomable bill. So cut me right up into a thousand little pieces. It will tell you how many days we've spent apart. Suggest that we were entirely content together. We walk asleep with eyes open, your heart beating under thickest skin, my neck breathing within a rusty cravat. What do you want from me, professor? Even if you have some cure, slabs every soothing is more diminished. Humor not only blunder, yet confines the properties of awakening girls within the realms of my bed. Some women tender with a particular general, others of a musical tongue possess the chain of a bell. What do you want from me, professor? Even if you have some humor, slaps every something. Even if you have some humorous life, there is a difference with the minute. escoceses, pelo menos alguns deles, sempre souberam compor belas canções pop. Basta recordar-nos dos Orange Juice ou Belle and Sebastian, entre tantos outros nomes que já fazem parte da boa música orelhuda. Estes são outros que, se nos próximos discos continuarem com a qualidade deste álbum estreia, poderemos colocá-los ao lado dessas já históricas bandas do país do Whisky e do Kilt. Chamam-se Wake the President e o álbum saído na Electric Honey Records, You Can't Change That Boy. Ouvimos por aqui dois temas, Something to Turn Up e também o orgulhudíssimo Professor. É o início da primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita, e para a primeira tripla ficar completa, tomem lá Fucked Up. Yeah. Black Albinal Bones, é o neo-hardcore, no caso específico de Toronto, no Canadá, pelos Fucked Up, o álbum saído na Matador, The Chemistry of Common Life, e o tema, como dissemos, Black Albinal Bones. It's So what we have planned here tonight was something a little bit out of the norm for, but wait, let's break this down. Look, these guys are on point, that's what I'm talking about. They let me know it's gonna be a hard night tonight. It's gonna be good, but it's gonna be hard. But listen, I don't wanna keep y'all waiting. We're gonna start off with a song that the band knows and loves, and we hope that y'all know and love it too. If you know the lyrics, feel free to sing the words. Here we go. You know, there are times in life when everyone gets lonely. And during those times, the universe will send you someone. You just have to have your mind and your spirit and your soul prepared. Has its own. She pulled over to the side. Okay. I pulled over next to her and said, "Baby, is there something wrong with your ride?" She said, "My generator." I said, "Your carburetor." She said, "My starter won't start, but in my heart of all hearts, I was thinking like a dater." I said, "Should I call a tow?" She said, "I don't think so." I said, "Just jump in the ride. I can take it anywhere you got to go." She said, "I'm not that easy." I said, "I'm not that sleazy." She said, "Well, I might as well take the lift. You could drop me off by that." I said, "Now that's the truth." Somehow I knew I scooped. I said, "Just put your seat back and we can have a chit chat, talk about our future." That's when I fell in like she was the lonely type. She was the only type right for me, out rolling on a lonely night. And you know, in those times of need, when people need people and lovers need lovers, remember that no matter who you are, there's somebody out there for you. Just take these words and let it resonate within you. Love fights loneliness. Nose wide open, yeah. She had her ears wide shut. Shame. It was kinda like, "Oops, upside your head, just trying to get right side up." We went out to the movies, even held her hand in the sand. Not to mention all the wine and the dining I did just to try to be a stand-up man. She was an introvert, still kinda like a retro flirt. Told me that she heard it all twice before. I said, "Lady, I respect your hurt." Said, "Where do we go from here?" She said she has so much fear. Even we ain't trying to take it all day by day, still eating up all those years. Told me that her heart was broken. Told her that mine was fractured. How could two people ever bond soul to soul if the love just can't be captured? But she had her hazards on, and she pulled over to the side. She didn't know she was a lonely one like me when she looked in my eyes and replied. Todos sabemos que a maior parte do hip-hop que por aí há hoje em dia apenas está preocupado com dinheiro, carros e tipas de grandes atributos físicos, sendo a música absolutamente irrelevante para estes pseudo-músicos. Mas lá pelo meio de tanto esterco, e se não incluirmos o caso dos artistas da Anticon, lá se encontra uma ou outra pérola. É o caso do rapper da West Coast, Assay Alone. Tem uma bela carreira atrás dele, já desde 1995, e o último álbum prova que, afinal, ainda há esperança para um estilo musical que se encontra quase em completa decadência. O último álbum para Assay Alone chama-se The Lonely Ones, precisamente o que por aqui ficou com Live at the Firehouse intro e o tema-título Lonely Ones, com a presença de Bionic. ainda houve quem lhes tivesse dado alguma importância quando do lançamento dos dois primeiros EPs, não sabemos se por ter sido numa major ou talvez pela colaboração de Andy Kabik dos Vetiver ou da produção de Tom Monahan, que já trabalhou com os Burnies Brothers ou Devendra Banhart. A verdade é que ao álbum estreia, em edição própria, muito pouca gente tem ligado. É pena, são os The Rosewood Thieves e esse mesmo disco estreia, saído pela própria banda, chama-se Rise and Shine. Por aqui ficou o tema Silver Gun. E para continuar naquela que é a primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita, não se esqueçam, playlist e também o podcast em www.orelhaextra.com. Pode ouvir estas emissões na Rua Ruki, Rádio Castrense, e via também o streaming direto das mesmas rádios. Basta procurar em cada uma das suas páginas. E para continuar, dizíamos, mais uma banda que continua a revolução Tuareg através da música, esta à semelhança dos Tinari Ben ou Grupo Bombino, chama-se Grupo Inerane e é liderada por Bibi Ahmed. Tal como o Grupo Bombino, o disco é mais uma pérola do catálogo da Sublime Frequencies e foi gravado ao vivo na cidade de Agadez, a capital do Níger. Grupo Inerane, Guitars from Agadez, Music of Niger. cantora fantástica que nos tem dado discos imprescindíveis como este Guitars from Agadez Music of Niger, edição 2007 do grupo Inerran. Falamos da Sublime Frequencies. O tema retirado do disco foi Anu Nagaros. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. mais recente trabalho para o japonês Kashiwa Daisuke, apadrinhado por Ryuichi Sakamoto, no programa radiofónico deste, Rádio Sakamoto. O álbum intitula-se 5 December e rodou Requiem. É a terceira vez que encalhamos com este Sunny Dogs, que são por aqui a seguir, e de cada vez que tal acontece, ficamos bastante agradados. A primeira tinha sido em 2001, com o excelente álbum Ears Luck. Voltou de novo a acontecer em 2003, com outra bela peça, o longa duração 10,000 Years. E estão agora também de volta, este ano, com o EP Sunshine Committee, de Sunny Dogs. Is this real or only memory? And who do I believe? Friends or editors? Competitors or sedatives? She soothes me with keystrokes and wordplay and mind dope. She soothes me till I get back on my feet. Till I get back on my feet. The girl in the fiber optics is sending electronic postcards from the depths of the sea into outer space, but they can't fill our emptiness. The best of intentions, the worst sense of timing. And where do I begin to get back on my feet? Get back on my feet. You're the lone atheist in the foxhole. You're the faithless one, but you're all I have. You're all I have. The girl in the fiber optics is sending electronic postcards from the depths of the sea in outer space. They can't fill our emptiness. The girl in the fiber optics is sending electronic postcards from the depths of the sea into outer space, but they can't fill our emptiness. Sunny Dogs com um EP com 6 temas, chama-se Sunshine Committee. Escutámos Fiber Optic Paramore. Também de volta o duo Jennifer Charles e Oren Blowdown. São os Elysian Fields, novo álbum The Afterlife. Trembling we enter, desperate scratches, hoping to fly. Oh. we flounder, eating the answers. That's how we die. Sensual Jennifer Charles, escutada pelo companheiro de sempre Oren Bloodow, é o projeto de ambos. The Elysian Fields é o mais recente trabalho de Afterlife. Ao We Die. São os minutos finais da primeira de duas partes de Orelha Extra na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra, sempre ao sábado. Apresentação de Fernando Cabrita. First sun in the morning, my eyes on the ceiling, a fire of birds, brilliantly burning, and the body knows before I. Final da primeira parte de Orelha Extra com D.M. Stith, o álbum Asthmatic Kitty, Heavy Ghost, Fire of Birds. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Orelha Extra, como orelhar mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E até o fim resolvemos dar uma oportunidade finalmente ao último álbum para os japoneses Mono, Hymn to the Immortal Wind. Ele já por aqui anda há algum tempo, chegou-nos na mesma altura que o álbum dos Grails, Doomsday Holiday. A editora é Temporary Residence e por aqui vai ficar o tema Ashes in the Snow, Mono. here, Chrissy. Now this year's a story about an escaped convict called Long Gone Lost John. It's got a nice chorus, so if anybody want to join in, hear the way it goes. Sing them for them, boys. Yeah. Now he's long, long, long gone. Real nice. Now he's long, long, long gone. Hear what happened to him. Now Lost John was standing by the railroad track, waiting for the freight train to come back. The freight train came back and never made no stop. Lost John thought he'd have to ride the top. Now he's long, long, long gone. That boy. Now he's long, long, long gone. Yeah. Now Lost John came into a country woman's house, sat there as quiet, just as quiet as a mouse. Said, Mr. Lost John, be my friend, be my friend until the end. Cause I'm long, long, long gone. Yeah. On my trail and soon be here, and I'm long, long, long gone. Oh, in long, the morning, long, long, long gone. Hey, Lost John made a pair of shoes of his own, the finest shoes that ever was worn. He was on the front, he was behind, you couldn't tell which way Lost John went. Now he's long, long, long gone. Been here and gone. I'm long, long, long gone. Yeah, and I'm long, long, long gone. And I'm long, long, long gone. And I'm long, long, long gone. Anthony James Lonnie Donegan, mais conhecido como Lonnie Donegan, foi um dos nomes mais importantes da música britânica a partir do meio da década de 50 e o primeiro a tornar o skiffle popular nas Ilhas Britânicas. O skiffle era um estilo musical que tinha como principais características a mistura da folk britânica com a música negra que chegava da América, como os blues e o jazz, bem como o country, sendo muito semelhante ao rockabilly. Tal como os músicos norte-americanos, também no skiffle se improvisava bastante em termos de instrumentos, utilizando-se tábuas de lavar roupa ou um baixo que consistia num cabo de vassoura, com uma única corda, preso a uma caixa de chá e designado de T-chest bass. Este tipo de instrumento foi também utilizado pelos Quarrymen, a banda que viria a dar origem aos The Beatles e que sempre assumiram a influência do skiffle. Lonnie Donegan foi o expoente máximo deste estilo musical e, para além disso, um excelente músico que nos deixou um legado muito importante, tendo falecido em 2002. Porque recuperamos esse legado na compilação Talking Guitar Blues, The Very Best of Lonnie Donegan. I'm gonna ride old railroad Bill. I'm gonna ride old railroad Bill. Sing railroad Bill, a bloody railroad Bill. How can I miss when I got the name? I'm gonna ride old Railroad Bill. This is a story about a man working in the field. He's been working all day. He's getting hot and he's thirsty. Want a girl to bring the water around. She shouted, "Hey, Sylvie, come on. Come on around here with the water. What you doing there?" She ain't coming. Man getting hot. Boy's thirsty. So he make up a little song to sing the woman, make her bring the water around a little faster. Yeah, the way he sing. Won't you bring a little water, Sylvie? Won't you bring a little water now? Won't you bring a little water, Sylvie? Lord, every little once in a while. Well, do he love me, Sylvie? Oh, do he love me now? Oh, do he love me, Sylvie? Yeah, every little once in a while. Well, bring a little water, Sylvie. Won't you bring a little water now? Won't you bring a little water, Sylvie? Yeah, every little once in a while. Won't you bring a little water, Sylvie? Won't you bring a little water now? Won't you bring a little water, Sylvie? Yeah, every little once in a while. Come on, prove it to me, Sylvie. Won't you prove it to me now? Won't you prove it to me, Sylvie? Yeah, every little once in a while. Well, bring a little water, Sylvie. Won't you bring a little water now? Won't you bring a little water, Sylvie? Yeah, every little once in a while. And every little once in a while, the Lord is here, but it's every little once in a while. Won't you bring a little water, Sylvie? Yeah, every little once in a while. Well, play 'em to me, Danny Gone. Sempre aqui na orelha extra para o Skiffle e principalmente para o expoente máximo desse estilo de música nascido durante a década de 50 nas Ilhas Britânicas, falamos de Lonnie Donegan, compilação de 2008, Talking Guitar Blues, The Very Best of Lonnie Donegan. É um CD duplo, por aqui rodaram Lost John, Railroad Bill e Bring a Little Water, Sylvie. Segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra, podcast em orelhaextra.com. E não há necessidade de andarmos a escutar reles imitações quando temos The Real Deal, quando estamos em tempos de nostalgia por música e grupos idos, principalmente da década de 80, nada como recuperar aqueles que realmente interessam, ainda por cima porque não foram muito aclamados na sua época como mereciam. Falamos dos The Nerves, que editaram somente um longa duração em 1981 e uns quantos singles e EPs em anos antecedentes a esse, viram o ano passado a sua música agrupada numa muito recomendável compilação de nome One Way Ticket. the nerves. Foi precisamente o que aconteceu. When you find out I was the one, I'll be gone. Com estes The Nerves, banda do final da década de 70, princípio de 80, agrupada agora, pelo menos os seus discos, os mais relevantes na compilação, saída o ano passado, One Way Ticket, os The Nerves por aqui, com Paper Dolls e, como dissemos, When You Find Out. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. lele na mirela, lale na mamiri kojula, eba lale sonora, lale na mangele lale na, pone kele kele na mori, kele niola, eteri luye sonora, lale na mangele lale na, ne bilale kele na kisila, lale na mamiri kojama, eche lale sonora, lale na mangele lale na, ne bilale kele na hamina, lale na mamiri kojama, ete lale Finalmente, o grande regresso da fantástica voz feminina do Mali, novo álbum de originais de título Ceia, falamos de Homo Sangaré, o tema abertura Som Somba. Também por aqui a soarem os estreantes Vampire Hands. Yeah. parece segundo álbum na carreira desta banda norte-americana de Minneapolis, de nome Vampire Hands, chama-se Me and You, Cherry Red, Statuette e, por que não, No Fun, Vampire Hands. De Me and You, Cherry Red, orelha extra, canal auditivo suplementar, emissão 25. See the flock of birds, black as your apartment is at night. Take off when my dog comes a running to bite. And as they sit on their branches to watch the game, they're chanting your name. The crows at the game, they chant your name. And as I drive home listening to Kimia's record on K, there's this deer with its little ones in the field of the freeway, and it's stitching its bones, who are still a bit lame, to chant your name. The baby deer is still lame, they know your name. Go on, Dre. And the pine trees behind the summer house, they raise their voices when the cigarette drops from the city boy's mouth. And when their shit scared that a mighty fire could start with a tiny flame, man, they call out your name. Shit scared of a tiny flame. Even the trees call your name. And the baboon, and the baboon in the cage at the mercy of scientists is brave and is showing his teeth to resist. And despite all the drugs that they are using to tame him, is a shouting your name. The baboon that no one can tame is a shouting your name. To the scientists who feel no shame, is a shouting your name. And when I'm lost again, well, I do the same. I shout your name. Dupla franco-suíça de David Ivar Ermandune e Neman Ermandune, que assinam como Ermandune no EP 123 Apple Tree, que precedeu o último longa duração Next Year in Zion e que infelizmente não é tão bom como este disco com 5 temas, 123 Apple Tree, de onde escutamos Your Name, My Game, Ermandune. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Dicotomia. Excelente disco para esta primavera-verão dos italianos Fitness Forever, chama-se Personal Train e saiu na editora espanhola Elephant Records. Desta vez ouvimos por aqui o tema Backrack. Já dentro de meia hora final de Orelha Extra na Rua Ruki Castrense com Fernando Cabrita, de volta a Portugal, desta vez somente com duas datas, ao que sabemos irão estar os brasileiros de São Paulo, da cidade de São Paulo e mais propriamente da zona leste dessa metrópole. Falamos dos Axixins, que parece que vão ter também longa duração novo este ano 2009 e possivelmente pela portuguesa Groovy Records. Daqui vamos ouvir também da mesma editora o último trabalho dos Axixins, um single 7 polegadas com dois temas, um deles depois de um LSD. Para os brasileiros Axixins, o single saído na portuguesa Groovy Records depois de um LSD, eles que têm pelo menos duas datas já confirmadas para Portugal ao vivo, 4 de junho no Cabaré Maxime em Lisboa e no dia a seguir, dia 5 de junho, no Armazém do Chá no Porto, os Axixins com um novo baixista depois da saída de Daniel para formar os Cavernas. Darkness. shining in the night. Coming to conclusions, night is right as tight. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain. Coming all you jesters, and to all you fools, sit down, no, no. Finlandês Ken, agora em trio Ken of Finland, o álbum é homónimo, ouvimos Walking in the Rain e vamos continuar ainda na Finlândia com The Five Corners Quintet. We'll be right back. Skinny Dipping, do mais recente trabalho do Five Corners Quintet, Hot Corner. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Thank you. Nós marcamos o adeus da emissão de hoje, da Orelha Extra, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, precisamente por esta ordem. Não se esqueçam, o podcast em www.orelhaextra.com. Para trás ficou o projeto liderado por Pat Jabbar, com a participação do sempre enorme Bill Laswell. São os Casbah Rockers, o álbum Casbah Rockers with Bill Laswell, e o tema foi Está. E para terminar, uma gravação rofenha, mas que mesmo assim nos dá a conhecer esta excelente formação de Filadélfia, de nome Birds of Maya, o álbum em vinil, de título Volume 1, e o tema que encerra a emissão de hoje da Orelha Extra, Killer in the Snow. Aceitem o nosso desejo que fiquem bem, um bom resto de fim de semana. Tchau, até ao próximo sábado.